Dos muitos títulos que a devoção católica dedica a Maria, Mãe de Jesus, alguns nos remetem a um momento especial de sua vida terrena e, claro, a seu significado para a fé cristã. O título Nossa Senhora da Assunção nos faz olhar para o desfecho da vida dessa mulher totalmente voltada para Deus. Não sabemos como nem quando ela morreu, mas temos esta certeza. Deus a tomou inteiramente para si, levando a plena vida prometida e garantida por seu Filho ressuscitado. A Assunção de Nossa Senhora é para os cristãos um raio de esperança de um final feliz para todas as criaturas. Como é bom vislumbrar uma luz no fim do túnel. De fato, desde a mais remota antiguidade, nos incomodamos com nossa condição de finitude. Vemos que, dos frutos em decomposição sobre a terra, ficam sementes que dão origem a novas plantas, que crescem e dão novos frutos, perpetuando o ciclo de vida daquela árvore. Quando se trata da gente, porém, vemos como de um corpo humano antes tão vigoroso, ao se extinguirem suas energias vitais, nada resta além de um punhadinho de pó. Somos como a erva do campo, que de manhã está toda verdinha, vicejante, e à tarde já secou e desapareceu. A essa natural expressão de finitude chamamos de morte. Pensando assim, nada deveria ser tão natural para nós quanto morrer. Porém, a morte, de alguma forma, sempre nos assusta. Sabemos com certeza que um dia não estaremos mais aqui, mas não queremos morrer. Temos medo de morrer. A experiência da perda de alguém muito querido nos entristece profundamente. Porém, o pressentimento de que nosso fim está chegando mexe não só com nossas emoções, mas também com o próprio sentido da vida. Diante de tão cotidiano mistério, muitas perguntas nos surgem no coração. Por que morremos? Toda pessoa só morre quando chegou sua hora? Morrer é o fim de tudo? E a pergunta mais decisiva: o que acontece conosco após a morte? Esta última questão tem sido uma das maiores inquietações do espírito humano ao longo dos séculos. O dogma da Assunção de Maria tem tudo a ver com isso. Para tantas perguntas, muitas respostas foram construídas. Alguns defendem que não temos como saber essas coisas e preferem não dar uma resposta. O certo é que sonhos de imortalidade e de eternidade vieram se desenhando no coração humano desde tempos imemoráveis. Qual é, pois, a resposta cristã a tão grande inquietação humana? Numa palavra, é ressurreição. A fé cristã não propõe um eterno repouso longe de Deus, fonte da vida, nem a simples migração para um mundo paralelo, tampouco um retorno ao nosso mundo, por qualquer pretexto e seja sob que forma for. Ao invés do nada e do vazio, propõe o pleno. Luz e não escuridão. Felicidade verdadeira e não frustração total. Essa resposta, porém, só pode ser oferecida em forma de convite, pois Deus jamais se impõe a nós, mas espera que livremente acolhamos sua palavra. Nossa resposta a este convite à plenitude se forja na vivência cotidiana dessa palavra, abrindo e ampliando espaços em nós e no mundo para que seu reino de justiça, de paz, de vida plena, aconteça. É uma resposta de esperança, revestida de firme confiança em Deus. Maria alcançou esse êxito em sua Assunção justamente porque, desde o convite a ser a Mãe do Salvador, ela se abriu inteiramente a esse projeto e com ele se comprometeu, respondendo: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Por essa fé, o próprio Evangelho a proclama feliz, bem-aventurada. O devoto que contempla Maria assunta ao céu em corpo e alma, isto é, plenamente assumida na completude de seu ser humano por Deus, exprime, com sua devoção, a nossa esperança na ressurreição da carne e na vida eterna. Sabe que é com todo o nosso ser que Deus nos quer junto de si. Pois, como diz São Paulo, semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. A ressurreição de Jesus é a garantia de que Deus não revogará sua palavra. Ó Maria, Mãe de Jesus e Senhora Nossa, bendita és tu porque acolheste a palavra do Senhor e nela creste, colocando-te inteiramente a serviço do projeto do Pai de levar a plenitude à criação por meio do Filho que se encarnou em teu seio. Nós te contemplamos hoje plenamente assumida por Deus na glória do céu, por tua fidelidade ao plano divino. Roga por nós, ó Mãe, para que também tenhamos fé e nos comprometamos com o anúncio e a construção do Reino de Deus e sejamos dignos de participar de sua plenitude. Assim seja.